escoltados de Orixime na Pará. Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o DJ, vai ter que mostrar o talento. Vai com ele, pé, baile de favela. Na Marconi, é baile de favela. Na São Rafael, é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Batida do pipi. VIP e escoltados. Nolasco Barreto, Aline Monique, Damier Almeida, Paulo Sérgio da S10, Papai que Manda. Oh, oh, oh, novinha, quero ver tu aguentar. Oh, novinha, quero ver tu aguentar. Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar. Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar. Oh, novinha, quero ver tu aguentar. Novinha, quero ver tu aguentar. Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar. Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar. Disse que é brava, que vai me dar trabalho, que vai sentar gostoso, que hoje eu não escapo. Ela não sabia, tava sendo enganada. Acha que é esperta, mas não sabe de nada. Oh, novinha, quero ver tu aguentar. Novinha, quero ver tu aguentar. Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar. Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar. Oh, oh, novinha, quero ver tu aguentar. Oh, oh, novinha, quero ver tu aguentar. Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar. Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar. Me ligando, não vai adiantar. Mas se eu ligar pra ela, vem correndo me encontrar. Eu tenho um irmão, mas ela não sabia. E equipe escoltado. Oh, novinha, quero ver tu aguentar. Oh, novinha, quero ver tu aguentar. Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar. Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar. Novinha, quero ver tu aguentar. Oh, novinha, quero ver tu aguentar. Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar. Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar. Oh, novinha, quero ver tu aguentar. Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar. Oh, novinha, quero ver tu aguentar. Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar. DJ Thiago Albuquerque e equipe escoltados. De Oriximiná para... Alô, Kevinho, tamo junto, hein, pai? Velda e Playboy, o sucesso dos paredões. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não mexe com ela não. Olha a explosão quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela sai com o bumbum no chão. Quando ela joga o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Quando ela vai o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Escoltados de Oriximiná para... Aumenta o volume do paredão. Mas tá

Escoltados de Oriximiná, Pará. Liderado e Jontex no porta-lua. Esse fim de maio vou mandar descer do salto. Vai beijar minha boca e ter que acender meu caldo. Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Fumê que esconde e olha maloqueiro. Aonde para as donas vira hoje fã. É só grave e uísque nessa chola. Carro na garagem é sem risco pra Detran. Tá inflamado, logo os polícia cola. Quando virar as costas eu vou aumentar o som. Hoje é só grave, uísque, uísque e grave. Só grave, uísque, uísque. Hoje é só grave, uísque, uísque e grave. Só grave, uísque, uísque. Eu tô precisando mais disso. Viver sem compromisso. Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício. Ocupar aquele espaço com 10 par de 69. E fazer mais barulho que o vizinho da casa 9. É que hoje ele não dorme. E eu tô sem sono, avisa lá guerreiro que essa rua aqui tem dono, não tá pra abandono. Aí parceiro, meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro. Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Fumê que esconde e olha maloqueiro. Aonde para as donas vira hoje fã. É só grave e uísque nessa chola. Carro na garagem é sem risco pra Detran. Tá inflamado, logo os polícia cola. Quando virar as costas eu vou aumentar o som. Hoje é só grave, uísque, uísque e grave. Só grave, uísque, uísque. Hoje é só grave, uísque, uísque e grave. Só grave, se liga aí. Uísque, uísque. Hoje eu não tô brinquedo não, mas tô com meu brinquedo. Tô isento da culpa se o vizinho acorda cedo. Então aumenta o som aí. Que grave simboliza a alegria. E as donas cheias de ousadia. E hoje é só mais um dia que eu vou botar pra fuder. Que argumento eu vou ter se minha dona aparecer? Embriagado, sem razão, vai ser esparro. Eu com um copo de uísque, sem noção e com cigarro. Foi mal. Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Escolta de Oriximiná, Pará. Maloqueiro, aonde para as donas vira. Hoje é só grave e uísque nessa chola. Carro na garagem é sem risco pra Detran. Tá inflamado, logo os polícia cola. Quando virar as costas eu vou aumentar o som. Hoje é só grave, uísque, uísque e grave. Só grave, uísque, uísque. Hoje é só grave, uísque, uísque e grave. Só grave, uísque, uísque. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Ha! Tá malho o beat, tá pra 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se

Escoltados, de Oriximiná, Pará. Semana passada a gente brigou, eu prometi que não ia sofrer e não sofrer. Isso não é pra mim. Resgatei os contatos antigos, quando eu tô solteiro, querido. Hoje ela me ligou, pra saber como eu tô. Eu tô tipo irmãos, pequenas muchachas, cerveja gelada. Equipe Escoltados. Nolasco Barreto, Aline Monique, Damier Almeida, Paulo Sérgio da S10, papai que manda. Ficar esse mar, esse mundo. Espera a mudança em que não tem fundo.

tá virada, mais uma vez de olê na quebrada, jeito de quem aprontou na madrugada, beijou ninguém, mas tá toda beijada, cheia de ódio, mas toda apaixonada, se sente bem, não mal acompanhada, não quer ninguém, não liga mais pra nada. Escoltados de Oriximiná, Pará. Até se fere, mas ela prefere ver, sabe que vai sofrer e prefere se arrepender, mais fácil se esconder do que expor seu coração, não livra da saudade, mas espanta a solidão. Copo de uísque, mente vingativa, tanta rebeldia deixa ela mais linda, então cola no baile, fica até mais tarde, esquece da vida, mas não esquece a vaidade, nunca foi a mesma depois que conheceu a rua, viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras, então cola no baile, fica até mais tarde, esquece da vida, mas não esquece a vaidade, nunca foi a mesma depois que conheceu a rua, viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras, ela tá virada, mais uma vez de olê na quebrada, jeito de quem aprontou na madrugada, beijou ninguém, mas tá toda beijada, cheia de ódio, mas toda apaixonada, se sente bem, não mal acompanhada, não quer ninguém, não liga mais pra nada, procura alguém pra enxugar suas lágrimas, olhos cansados, mas pedindo mais. Longe de casa, há mais de uma semana, de giro com as amigas é meio consciência insana, não é procura de fama, é tipo fugir da tristeza, joga o pranto na lama, esquece os sonhos de princesa e vai, sai pra rua, mente seminua, prepara a madruga que hoje a vida é um rolê, receita pra esquecer, DJ Tiago Albuquerque, the best of DJ. Esquece da vida, mas esquece a vaidade, nunca foi a mesma depois que conheceu a rua, viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras, então cola no baile, fica até mais tarde, esquece da vida, mas esquece a vaidade, nunca foi a mesma depois que conheceu a rua, viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras, e ela tá virada, mais uma vez de olê na quebrada, jeito de quem aprontou na madrugada, beijou ninguém, mas tá toda beijada, cheia de ódio, mas toda apaixonada, se sente bem, não mal acompanhada, não quer ninguém, não liga mais pra nada, procura alguém pra enxugar suas lágrimas, olhos cansados, mas pedindo mais. Que beleza, que gostosura, trava, segura, que beleza, que gostosura, trava, segura, que beleza, que gostosura, trava, segura, que beleza, que gostosura. Ela é espetacular, é mulher cama surda, em cima do palco ela mantém boa conduta. Ela é espetacular, é mulher cama surda, em cima do palco ela mantém boa conduta, trava. Segura, que beleza, que gostosura, trava, segura, que beleza, que gostosura, trava, segura, que beleza, que gostosura, trava, segura, que beleza, que gostosura. Ela é espetacular, é mulher cama surda, em cima do palco ela mantém boa conduta. Ela é espetacular, é mulher cama surda, em cima do palco ela mantém boa conduta. Alô, meu CD, tamo junto, hein? Alô, Israel, divulgações. E aí, e aí? Equipe Escoltados. Ó, ó, ó, pezinha. Trava, segura, que beleza, que gostosura. Trava, segura, que beleza, que gostosura. Trava, segura.